Bom dia, amigos do Regra da Casa. Mais um Café com Dungeon aqui na sua manhã com muito RPG. Eu sou Rafael Balbi e eu tô aqui com o Carlos Silva. Fala aí, Carlos. Olá, galera. Bom, se vocês estão vendo esse episódio de hoje, possivelmente vocês já viram o que a gente aprontou lá nos Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros. E, bom, queria que vocês comentassem pra gente como é que foi a experiência de ver isso. Se vocês gostariam de ver mais mesas desse tipo, ou se vocês querem só que a gente jogue nossa campanhazinha normal de D&D mesmo. Quero que vocês compartilhem um pouco pra gente como foi essa experiência dessa sessão um pouco diferente de RPG. Isso aí. Bom, a gente hoje vai falar sobre um tema um pouco diferente do que a gente vinha abordando até agora. O que você vai falar, Carlos? A gente vai falar de encontros randômicos. Será que um encontro randômico realmente é quando você joga o dado na tabela e um monstro teleporta para frente do grupo? Inimigo. É assim? Que você narra? Eu... Então, vocês estão andando na floresta... Apareceu uma aranha. Eu não narro assim. E eu acho que justamente por eu não mestrar assim é que eu gosto da tabela de encontro randômico. Então, acho uma polêmica, né? Muita gente odeia tabela de encontro randômico. Muita gente encara a tabela de encontro randômico como se fosse aquelas lutas do Jaspion, do Changeman, que de repente se teleporta todo mundo pra pedreira, né? Pra lutar num ambiente completamente destacado da realidade, né? E não é bem isso. Encontro randômico é uma coisa que pode ajudar muito a tua campanha, pode ajudar muito a sua aventura, e a gente vai abordar um pouco disso aqui para poder desfazer um pouco essa polêmica, para pelo menos tirar um pouco dessa carga negativa que as pessoas às vezes colocam em cima desse recurso. Isso mesmo. A gente vai explicar aqui para vocês um pouquinho melhor o nosso ponto de vista, né, de por que é interessante você ter uma tabela de encontro randômico. Bom, primeira coisa, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente usa uma tabela de encontro randômico? Você é mestre lá, você está preparando a tua aventura. Como é que você vai usar uma tabela de encontro randômico, assumindo que você achou uma na internet, sei lá, você procurou, achou uma tabela de encontro randômico? Tá. Como é que você usa? Primeira coisa que eu vou fazer é checar se aquela tabela de encontro randômico ela tem a ver com o lugar que o meu RPG está estabelecido, né? Eu possivelmente não vou botar, sei lá, por exemplo, criaturas marinho dentro de uma floresta que não tem nem água. Que não tem Um tubarão nessa tabela aí, não? No meio das árvores? Não vou usar. Normalmente o que eu acho legal é quando a tabela de encontro randômico ela respeita as condições de flora do local, ela respeita a geografia do lugar e tudo mais. Então, muitas vezes é até interessante talvez fazer um. Mas encontrando uma tabela assim na internet, uma tabela que aproveita, sei lá, uma tabela de floresta, né? Uma coisa que você deve encontrar facilmente aí. O que eu acho interessante? Se os jogadores estão numa floresta, eu sei que muito possivelmente eles vão precisar passar por aquela floresta, eu vou rolar uma quantidade de encontros randômicos ali naquela floresta, na tabela. E aí, baseado no que eu rolar na tabela, eu vou ter uma boa ideia de que tipo de criatura pode habitar aquela floresta. Por exemplo, se eu jogo lá na tabela, caiu elfo, eu sei que pode ter uma vila de elfo ali dentro daquela floresta. Uhum. Né? Se cai, por exemplo, pixies, eu sei também que vão ter pixies naquela floresta. Se cai Ramones? Você falou que foi um trocadilho ruim, foi mal. Cara, se cai kobolds, eu sei que vai ter kobold ali dentro daquela floresta. De repente, os caras cavaram uma toca ali naquela floresta e fizeram uma comunidade de kobold, por exemplo. Mas eu, de maneira alguma, vou forçar os jogadores a terem esses encontros randômicos. Talvez eu até use um dado de porcentagem, alguma coisa para definir se eles vão encontrar isso, dependendo da proximidade que eles estejam, se eles estão acampando, fazendo comida e saindo um cheiro específico, pode atrair algum animal que eu sorteei ali. Então, dentro desse sentido, assim, eu acho muito interessante. Como é que é a sua visão, Balbi, sobre isso? É bem isso, cara. Eu concordo muito com você e acho que o encontro randômico ele tem uma função legal que é popular o seu mundo. Né? Se você, por exemplo, está fazendo com que os jogadores atravessem um deserto, tudo bem, o objetivo deles pode ser no final do deserto, eles podiam estar atravessando de uma cidade para outra, e o plot que você da campanha, a história mesmo, está acontecendo nas cidades. Mas quando você rola encontros randômicos para essa jornada no, lá dentro do deserto, você está populando aquele deserto. Você assim você consegue descobrir, sem precisar ficar tramando nada, de um jeito muito espontâneo, que naquele deserto tem uma tribo de orques do deserto, que você dá um nome legal para aquela tribo e faz elas funcionarem de um jeito legal, de acordo com a fauna. E se, vamos supor que na tua tabela saiu também que existem vermes púrpura naquele deserto, você pode fazer com que aqueles orques tenham um plano de contingência, tenham ou caçem até esses vermes púrpura, tenham armadilhas e tenham desenvolvido ao longo do tempo coisas legais. Isso vai dando uma cor incrível pro seu cenário de uma forma espontânea, e isso é a parte do plot que você está gerando com os jogadores, né? Muitas vezes a gente sabe que os detalhes que são coisas que dão cor demais pro seu cenário. Então eu acho que isso dá ele dá um teor, né? Ele dá uma substância muito grande pro jogo que você tá jogando. Cara, você falou uma coisa aí maneira demais, né? Que é você, só usando a tabela de encontro randômico, você já consegue gerar plots paralelos, né? De repente os orcs querendo conquistar uma caverna onde estão os vermes púrpura e tendo muitas baixas, porque de repente eles precisam minerar ali dentro para poder fazer as armas deles, né? Enfim, a própria tabela, ela dá uma riqueza, né, de plot, de gancho. E isso é uma coisa muito maneira do RPG, né? Porque o RPG, normalmente, ele é jogado dentro de um cenário. Esse cenário, ele pode ser até um mundo. E é muito inocente imaginar que naquele mundo a única coisa que está acontecendo é o que os jogadores estão fazendo. E além disso, né? Tá, não é só o que os jogadores estão fazendo, mas é o que. Quer dizer, o que os jogadores estão passando ali, mas é só em relação ao que eles estão passando dentro do plot que a galera tá jogando, né? Parece que só existe aquela linha de história. É claro que isso é uma abordagem impossível, né? Você é aquele cara que tá querendo focar muito a história numa conversa, numa alguma coisa específica, numa conquista, numa intriga. Beleza. Mas se você quiser enriquecer o mundo além desse plot que você tá trazendo, pode ter certeza que a tabela randômica vai te ajudar muito. Muito, né? Exatamente. E sabe por que eu também acho que isso daí é esse, como poderia dizer, um zoom para fora, né? Um zoom out que a tabela de encontro randômico pode proporcionar, assim, é legal? Porque normalmente, salvo exceções, claro, né? Tem gente que, por exemplo, não sei, trabalha em outro lugar, e aí tá, sei lá, 10 dias num barco, volta 10 dias, o cara tem 10 dias para jogar RPG. Ele tem que fazer um negócio acontecer ali. Tem exceções a isso, mas normalmente as pessoas que jogam RPG com os amigos, elas não estão jogando por um objetivo, tipo, ah, vamos conquistar aquele castelo que aí a campanha acaba. Isso não é um jogo de videogame. O RPG, ele pode ir durando por muito tempo. Então a gente não precisa ter pressa quando a gente está jogando RPG. O mundo, ele pode estar totalmente colorido e o grupo aproveitar as cores desse mundo o máximo possível. E claro, levando o plot pra frente e tudo mais, a gente não precisa ter pressa pra jogar RPG, que normalmente a gente joga RPG com nossos amigos, e os nossos amigos sempre vão querer estar lá pra jogar com a gente. Cara, e é uma coisa engraçada que você falou, né? Eu concordo plenamente com o que você falou, e tem ainda o seguinte: vamos supor que você tem um grupo de personagens nível 12. Esses personagens, ele tem um objetivo lá, ele tem essa história, é uma história que é um tratado entre dois reis. Um rei é o fighter do grupo, outro rei é um vilão da história. E tudo bem, isso pode ser uma coisa interessante, você quer focar nisso, e aí você não quer fazer encontros randômicos, você não quer narrar a viagem dos jogadores durante o deserto, porque afinal de contas, pô, qual a utilidade de um grupo de nível 12 encontrar um bando de orcs, ou um bando de, sei lá, um bando de goblins no meio da floresta? Se você parar pra pensar um pouco em cima disso, meditar um pouco em cima desses encontros, você vai ver que você tá dando elementos pros jogadores, inclusive, descobrirem mais o cenário e usarem o cenário dentro da história. Por exemplo, esse rei, pode fazer uma aliança com esses goblins que ele descobriu, essa tribo. De repente ele vê que é uma tribo muito numerosa que vive dentro da montanha e pode conseguir fazer uma aliança ou manipulá-los de alguma forma e colocar eles, fazer um charme, o mago faz um charm person no líder e faz com que esses goblins comprem uma batalha contra o vilão, entendeu? Então você pode ter goblins a seu lado lutando de alguma forma. Enfim, você dá recursos para os jogadores, né? Fica uma coisa muito mais viva, e no fim das contas, se você parar pra pensar, se você abre mão dessa espontaneidade do cenário, do que as tabelas trazem, e desses encontros randômicos, você no fundo tá botando o seu plot, né, a sua história, a sua linha, os seus arcos de história, eles sim você tá colocando lá na pedreira do Jaspion e tirando ele, destacando ele do resto do cenário, né? Exatamente. Afinal de contas, tudo na vida acontece naturalmente. Quantas vezes você não acordou de manhã cedo, você estava indo trabalhar, seu objetivo final era chegar no trabalho, e pô, você não encontrou um camarada seu que você não via há um tempão, aproveitou que tinha um café perto, chamou ele, sentou naquele café, comeu uma fatia de bolo, tomou uma xiquinha de café, marcaram de se encontrar, ou seja... Você tinha um objetivo final, que é o plot da aventura do mestre, mas no meio do caminho tinha uma coisa que parecia fazer tanto sentido você fazer naquela hora, que você só poderia fazer aquilo. E as coisas só acontecem assim porque o mundo ele é vivo. Cada um está fazendo sua coisa, as pessoas vão e vêm. Então eu penso muito nesse sentido, cara. E a gente falou de naturalidade com que as coisas acontecem, né? Então vamos falar o seguinte: você tá andando na floresta e de repente o mestre chega e fala, vou lá um encontro randômico, sai um goblin. Opa, vocês encontraram goblins. Não é assim, né? Eu acho que uma coisa importante de falar do jeito de usar essa tabela é que quando você descobre que naquela floresta ali tem goblins, você começa a construir a presença desses goblins na sua narrativa devagar. Você dá... Você descreve a presença deles através de restos de alimentos, pequenos ossinhos de alimentos mal preparados no chão, uma festa que aconteceu recentemente de criaturas que provavelmente são hediondas, porque você vê restos de humanos por ali, ou você pode falar que de repente você vê engenhocas de baixíssima qualidade, talvez de um povo que domine parcamente técnicas de arquitetura ou coisas assim, e você vai mostrando aos poucos que aquela floresta tem esse tipo de criatura, né? Se tem um dragão perto, imagina só o efeito que há numa área a presença de um dragão, né? Ou uma besta, um wyvern, sei lá. Um wyvern ali perto, ele caça, então possivelmente o grupo pode cruzar com uma carcaça de um boi, entendeu? Exatamente. Porque a gente tem que pensar que todas essas criaturas elas têm necessidades básicas para viver, né? Por exemplo, goblins, orcs, esse tipo de humanoide, cara, eles têm vestimento, eles têm armas, eles têm às vezes armadura, e tudo isso que eles têm porque eles construíram. E se eles construíram, eles geraram um impacto naquele ambiente. A gente tem que pensar nisso. Se o cara faz uma cabana, ele cortou a árvore. Tem topo de árvore cortado no chão. Exatamente. E é bom você olhar o monstro, o manual de monstro, ou quando você criar um monstro, você pensar no tipo de coisa que o manual de monstro traz, que é o habitat que ele vive, como é que ele se alimenta, o que ele busca, qual é a rotina dele. Os melhores livros de monstros são os que trazem esse tipo de informação. Porque, às vezes, somente por você olhar essa descrição, você já tem uma ideia de uma pequena side quest ou alguma coisa que pode acontecer durante um encontro randômico, né? E uma coisa assim que eu acho muito importante falar também é sobre como gerar. Vamos supor que você não achou nenhuma tabela legal ou nenhuma tabela que se adeque ao que você está querendo mestrar. Como gerar uma tabela de encontro randômico, Carlos? Bom, para gerar tabela randômica, Balbi, eu penso muito, como eu tinha dito no início do podcast, no ambiente primeiro que as pessoas vão estar. Uhum. No cenário, no ambiente. Quando eu digo cenário, eu digo até de uma maneira bem ingênua mesmo, eu digo paisagem. Não só uma floresta? Exato. Não só cenário de RPG. Baseado nisso, o que a gente pode fazer? Primeiro, uma boa coisa aí, que o pessoal que joga D&D 5ª edição, a gente já tem dois livros de monstro oficiais, né? Tanto que tem por fora. Então ele tem aí o livro de monstros normal e tem o Vogo, né, também. eu iria folhear esse livro, tendo em mente um cenário. Sempre que eu encontrasse uma criatura que eu achasse interessante pro cenário, cara, eu anoto nome e página. Só isso. Sim. Eu acho que pro mestre é muito importante folhear esses bestiários, sabe? Eu não sou aquele cara xiita que eu acho que o mestre tem que ler um bestiário de cabo a rabo, mas é muito bom o mestre folhear o bestiário e ter uma boa ideia do que tá ali. Depois que só baseado em ilustração, no máximo com a leitura rápida de segundos, você achou alguns interessantes, você volta neles e lê esses monstros para saber se fazem sentido eles estarem naquele habitat. Os que fizerem sentido, você bota na tua tabela e bota um número associado. Eu acho que para um mestre assim normal, nós não somos mestre que não é profissional nem nada, e que está fazendo uma aventura para o seu próprio grupo, você não precisa botar mais de 10 entradas assim, para um ambiente. Você não está vendendo essa tabela para ninguém. Você está se divertindo. Faz um trabalho rápido, 10 entradinhas assim. Você acha que você já resolve o seu pepino. Você, vai ver. O livro do mestre do D&D, né, da quinta edição, ele fala bastante sobre encontro randômico. Ele tem umas duas páginas, pelo menos, que ele fala. E ele fala que da função dos encontros randômicos. Ele fala de criar urgência, estabelecer uma atmosfera, drenar recursos dos jogadores, dos personagens, desculpa, por exemplo, aumentar o interesse numa região, reforçar temas de campanha, ou seja, através de encontros randômicos você consegue isso tudo. E aí ele fala, ele dá aqui, inclusive, algumas tabelas, né? Ele dá um exemplo de tabela de encontros em uma floresta silvestre. E aí ele cria aqui, né? Ele fala, por exemplo, que se você jogar 10, por exemplo, você encontra 2d4 elfos de batedores, né? E aí ele fala que um dos batedores carrega um chifre que ele pode usar sua ação para suar o chifre e tocar a corneta, né? Enfim, e aí aparecem mais criaturas. Pode encontrar 2D4 pixies, pode encontrar um Uber, né, um urso-coruja. Enfim, você monta a sua tabela de acordo com o que pode acontecer naquele cenário, né? E aí isso aí vai dando uma cor a ele. Eu acho muito interessante isso. A gente joga uma campanha chamada Uri Glória, e nessa campanha a gente criou uma tabela de encontro randômico, e ao longo do tempo a gente já criou um cenário muito vivo, né? Eu acho que a floresta que a gente pensou, a floresta da Beirago, ela é viva na nossa mente, né? Exatamente, ela já está bem, bem definida. A gente já explorou bastante pedaço dessa floresta e, cara, tem muitos lugares ali que eu quero visitar. Só para vocês verem como foi interessante o trabalho que o Balbi fez nessa aventura com a tabela de encontros randômicos, cara. Já faz muito, muito tempo que a gente não joga nenhuma sessão de Ouro e Glória e eu ainda tenho na minha mente, muito vivo, as coisas que eu quero fazer ali dentro e tudo isso foi gerado aleatoriamente, ou seja, aquelas coisas marcaram, passava, putz, aquele lugar ali é interessante, hein? Deve dar bom explorar ali, putz, aquele outro lugar ali deve ter um tesouro que a gente não conseguiu recuperar. E tudo isso baseado em tabela, em tabelas de encontros. Então isso gerou uma experiência muito viva para mim, foi um dos mundos mais vivos que eu já joguei e foi feito com tabelas. Para geração de tabelas, eu até fiz um esquema bem complexo, assim. As tabelas podem ser mais simples, mas eu fiz uma tabela que pode gerar não somente encontros randômicos com criaturas e oponentes, mas também com assentamentos, por exemplo, acampamentos, cidades, ruínas. Marcos geográficos, entendeu? Então pode ser que os jogadores cruzem com uma cachoeira e essa cachoeira tem alguma coisa particular em relação a ela, que você pode inventar para dar cor no cenário. Enfim, os encontros randômicos não precisam ser só com criaturas, né? Eles podem ser com fenômenos bizarros, com fenômenos meteorológicos intensos. Podem ser coisas que deem bastante cor, não só aos monstros, à população local, mas também à geografia, à flora, enfim. Você acaba tendo uma variedade de recursos muito grande e uma variação de tons muito grande também, entendeu? Sim. A gente fez um capítulo sobre improvisação e a gente falou que improvisar depende de repertório. E eu acho que para as pessoas que ainda não formaram muito bem o repertório, entraram no RPG agora, estão de uma maneira bem exploratória ainda e querem mestrar, essas tabelas de encontro randômico, cara, elas vão ser maravilhosas para você. Porque elas vão gerar o seu repertório, elas vão te permitir gerar um mundo coeso, elas vão te permitir mestrar e criar um cenário com facilidade, desde o dia 1 que você está jogando RPG, entendeu? Muitas vezes a gente acha que jogar RPG, principalmente mestrar, é uma coisa muito complexa, que você tem que pensar muito, escrever pra caramba e tal. Eu, na minha opinião, eu imagino que é justamente o oposto disso. Hoje em dia a gente já tem muita ferramenta para gerar muito conteúdo bacana de aventura, sem precisar ficar pensando em 30 mil coisas e muitas vezes até sem precisar ter um repertório assim tão amplo. As tabelas estão aí para isso. É, não é à toa que a quinta edição resgatou as tabelas e tem várias das tabelas no Dungeon Master Guide, né? Inclusive tabela para você descobrir quem é o vilão da sua aventura, eventos na cidade, enfim. É, utilizem, usem e abusem. É, e, pô, sejam felizes. Eu acho que isso pode dar um incremento bem grande na aventura de vocês, na campanha de vocês principalmente. E se alguém tiver interesse, a gente vai linkar aqui a tabela que eu gerei nessa campanha que a gente jogou, chamada Uri Glória. Eu vou linkar a tabela que eu gerei, tá no Excel, vocês podem dar uma olhada como é que usar, inclusive, se quiserem. Deem feedback, façam sugestões. E é isso. Eu acho que aproveitem. E criem suas tabelas também, cara. Pô, linka aí pra gente se você criar alguma tabela. Fala como é que foi usar a tabela no teu jogo. Passa pra gente esse feedback aí, que a gente, pô, é maluco por isso, né? E uma coisa também, eu falei bastante sobre tabela de encontro randômico e tudo mais, num podcast do nosso parceiro, o Léo Chaba, no Pensando RPG, teve um episódio que eu falei sobre Hexcrawl, que é um estilo de jogo que se baseia primeiramente nesses encontros randômicos. Então, se vocês estiverem curiosos, ficaram curiosos com esse podcast aqui, você procura lá no Pensando RPG, que você vai ter também. A gente vai linkar aqui embaixo para você dar uma assistida. Beleza, gente. Então, é isso aí. Cafezinho tomado. Vamos seguir pro trabalho. E, cara, a gente deseja tudo de bom para vocês, um excelente dia, energias positivas, que se você tiver com alguma dificuldade até aí, de repente que você consiga desembaraçar isso hoje, que, sei lá, você tenha um excelente dia pela frente. Isso aí, galera, um abração aí, até a próxima. Falou.